sobe, ela sobe. Eu sou quem sou, sou como sou. Aprendi que amar também é sofrer. Eu sou quem sou, sou como sou. Quero amar. Águas ao leme, crescimento e alegria. Vai deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Junto ao cais ficou a tua imagem. Mal distingo já esmaecida. Comigo alegrar-me a viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo o rolo da esperança. Em busca da paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. E tu, o vendaval da minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Só sei que me encontrei e que eu sou eu enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Canal 2, Antena. Saudades e na volta fica.

E aqui como dança, tanto tempo depois,

desespero. Esta marcha imaginária, quantas baixas vai deixar neste sonho desperto? E a noite emudeceu,